Thanks for funny. Bon Dieu. Salvador Gol, 1817. Richard Gol, confirme a matrícula, que moço? É o Gol 1817. Já tem a saída prevista para São Paulo, 1817, Guarulhos? Tem que. Qual aerovia será a voar? Sabe de aerovia? A princípio, Upper Zulu 2-1. Ok, sendo o uniforme Zulu 2-1, será Arbor. Arbor, pois Arbor, Elefa. Elefa. Ok, obrigado. Salvador, eu tô Mike Antiquilo. Quilo, prossiga. Solicitando autorização de reboque na posição 9, da 8 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Do início de pushback e reboque, mexendo para ingresso na parte principal, Mike Antiquilo. Ok, voltaremos, muito obrigado. Alô, Salvador, o Tan Yankee Kilo, pedindo autorização para ingressar ao pátio 1. Autorizado, ingresso é pátio alterno, Mike Yankee. Ok, reportarei, obrigado. Salvador, é o Tan Mike Antilo, informa o terno do reboque para posição 04 do Pátio 1. Muito obrigado e um bom dia. Vicente Mike Antilo, obrigado, bom dia. Torre Salvador, gol 18 no 7. 8 no 7, quanto cópia? O 360 para Guarulhos? Afirma, na escuta, 8 no 7. 360, autorizado pelo Lu 20 na aerovia, na cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída Arbó, após Arbó é left, para interceptar a aerovia e seguir a porta. Controle 1-9-35, transponder 5075. Autorizado 360, saída Arbor, eleva da Presulo 21, decola pela pista 10 com curva direita, 19935 ao controle, 5075 ao transponder, 18 no 7. 18 no 7, correto, para a cidade da Presulo. Então, Arapuxa, também, obrigado.